Elegia número 9. É a morte rondando a gente. O chão do céu todo sujo de sombra à noite amargura. Mancharam-no de tinta negra. Puseram tristeza em tudo. Soltaram os lobos do vento. E os lobos do vento soltos uivando agora nas ruas. É a morte rondando a gente. Noite. Horizontes fechados e o mar querendo evadir-se. O eco da voz da morte entrando pelas janelas. Seu cavalo se ilumina batendo o casco no chão do céu que a noite manchou. É a morte rondando a gente. Gelo na alma. O coração tentando salpar do peito. Os traços angustiados querendo fugir das águas. E os ventos enraivecidos mordendo a crina das ondas estranguladas. É a morte. É a morte rondando a gente. É a morte que nos procura. Veio com os lobos do vento voando na voz das águas, uivando agora nas ruas. Mão negra, feia, medonha, entrando pelas janelas apalpando o coração. É a morte rondando a gente.